Teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai! Essa menina de vermelho, eu vim pro party só pra ver ela rebolando até o chão. Essa menina de vermelho, eu vim pro party só pra ver. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som.